porventura ou desventura. Eu senti, aprendi a não fingir e também não fugir. O que semeio das flores, o que colhi dos meus frutos, o que alimenta minha vida e que sustenta meu mundo. Aos que fazem do viver mais que o simples existir, há de colorir aos céus quem de azul permitir. Infelizmente a gente passa quase sem saber o que somos, onde vamos e o que queríamos ser. Do escurecer mistério ao alvorecer singelo, que nos matem mais vivos e fortalecem os elos. Como um ser incomum, aprendi a ser eu, criando tantas histórias e ir contá-las pros meus. São tantas ilhas vazias, são tão distantes lugares, são ecos que nunca ouvidos logo se tornam vulgares. Aprendi nas estradas que me deram a vagar, tudo aquilo que sei, só sei de tanto andar. O tempo vai, o tempo vem, meu dom. Não olhe atrás, vá na frente, irmão. Se sobe um, desce 10, vê se não fode seu jazz. Busque a paz, até mais, meus fiéis. O tempo vai, o tempo vem, meu dom. Não olhe atrás, vá na frente, irmão. Se sobe um, desce 10, vê se não fode seu jazz. Busque a paz, até mais, tanto faz. Vendo cada instante como se fosse o primeiro, subversão profunda no ato de ser verdadeiro. Como sou pequeno diante de tanta imensidão, sentido de sentir, sentido sente o coração. Mais além que refrão, indo além do cifrão, de querer e jamais reencontrar o padrão. Que o amanhã seja em nós cada vez mais suave, na luz de nossos dias, e que os planos não parem. Que seja paz fecunda, sideral e universal, desarmar espíritos, o equilíbrio normal. Ao contrário de tudo que eu poderia imaginar, mas subitamente descobri meu lugar. Um faz de conta que a gente inventa e vai levando, sinistro é lógico, aos poucos vai se encontrando. Reencontrar, descobrir, interagir, persistir, entre o ter e o ser, qual é a resposta pra ti? O tempo vai, o tempo vem, meu dom. Não olhe atrás, vá na frente, irmão. Se sobe um, desce 10, vê se não fode seu jazz. Busque a paz, até mais, meus fiéis. O tempo vai, o tempo vem, meu dom. Não olhe atrás, vá na frente, irmão. Se sobe um, desce 10, vê se não fode seu jazz. Busque a paz, até mais, tanto faz.